207, subida para 200 mais. 200 para 207. Vou ver se nós vamos estar em velocidade unificada. 240. Confirme. 240, 240. 7, subida para 210 mais, o gol no 260. 210, recebendo. Era 2733, socorrimo então aos 33, curva à esquerda, suba para 1 mil pés, reporta na perna do vento, pistão no zero. Contrato, vento dando zero. No 397, vento 080 graus, 07 nós, livre decolagem, pistão no zero. Decolagem, pistão no zero, com 397. Com 260, pode voar para o Odetuna, ainda estou de uma pequena formação em TAP. Qual a condição de guiar pela esquerda, o gol, correção pela a esquerda, gol no 260? Afirmo, pela esquerda então. Devo dois traques na aproximação. Ok, botando a prova. Sim. Controle, gol 983. Gol no 983, Sam Recife, 125, 13325. 1-3-3-3-5. O voo no 397, decolar 234, controle transfere 120, decima 8, bom voo. 208, voo 397, bom dia. 3-3-3-4. Solo, saneamento. 140, portão 2, pushback, saneamento. Meu, ciente do giro de manutenção no pátio 4, reporta no término. Contento. Azul 4207, reduza para 180 mais. 180, reduzindo. 4207. Vento 090 graus, 08 nós. 733, ele tá com a remetida. Aracaju, frequência 1203. Já vou aqui. Então, departure, gol 1397. 1397, radio contact quad level 360, dial departure. Dial departure, client 360, gol 1397. Estabilizado no X-Ray, então, 3896. Torre 186, 3896. 86, obrigado. Bom dia, TAM 3896, estabilizado no X-Ray na sua escuta. TAM 3896, bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pista no zero, ajuste no 08. Ajustado 2018, aguardando autorização para pouso na 10, 3896. Apenas confirmando já em baixo travado. 896 já baixado travado? Ah, agora sim, baixou e travou, TAM 3896. Ciente, vento 090 graus, 07 nós, livre pouso, pistão no zero, TAM 3896. Afirmativo, livre pouso na 10, TAM 3896. 98. Corre-me até os 36, suba para o número 7, curva esquerda, reporte na perna do vento, pistão no zero. Portará a perna do vento, 2733. 98. controle, Salvador, bom dia, 731-98. Merda, vão já, próxima duna, aproximando-se também para a final 90, ok? 731-98, estou mantendo a perna do vento. Nós somos 86. Permitindo 390 pela direita. Oi, Salvador, está pressionando a V8? Tanto. Confirmando, quem chamou a torre? É o TAM 308, perdeu contato com o centro Recife. Qual é o seu centro do controle? Controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Então, Azul 4207. Azul 4207, continue a aproximação, número 2 para pouso em Salvador, vento 070 graus com 7 nós, ajuste no 08. No 08, ele aguardando. Ponto para o sobrevoo, na região de Cia. 1018, confirma o PB, autonomia tenente agora. Pior câmbio. Apresento TAM 3198, mantém escuta. O Tango Índia Bravo mantém as condições visuais de 500 pés no litoral, reporte-me através de Pituaçu. Tango Índia Bravo, correção, mantém as condições visuais de 500 pés, que é no galmo 018. Direto CIA. Você está conseguindo para o CIA da presente sem interferir na... Na aproximação. TAM 3198, dispara no vídeo 050, chegada Mari. 050 na Mari. Solo 40, libere próxima direita via Fox e chame o solo 121-9. Próxima direita da Fox, 1219, vai chamar, tá? 3896. Fora do 733, intercepta a perna do vento, tá legal com a aeronave no sol. Afirmativo, mantém a perna do vento aguardando para girar base, a retaguarda da Embraer Azul, fora do 733. 733 está alongando a perna do vento. O Azul 4207, o vento 070 graus com 7 nós, o ajuste no 018, livre pouso, pista no 0. 4207, mais provado 10, livre pouso. 10, completo, final, chame torre 118, decimal 6. 7. Solo, bom dia, tá 3896, livrou, na sua escuta. Movimento Axis e Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, é para antes da Juliette, 3896. Mando vento, novo tráfego agora, próxima duna, um Boeing da Gol, ok, para final 90. Após o mesmo, será autorizado. Pela curva do 733, tem melhor para a direita. Voo no 260, seguinte, continua a aproximação. Reporta marcador externo, trem de pouso baixado travado. Voo no 397, Sam Recife, 1251, APM 13325. 351-3325, voo 397. Solo 207, no solo aos 42, libere próxima direita via Fox, chama o solo em 121-9. 19, direita Fox. Obrigado. A Fox está perto para 2022, Salvador, Papa, Papa, Uniforme, Maricu, Uniforme, Informação, Sierra. Uniforme, Mike, Uniforme para Petrolina. Aguarde só um minutinho para copiar. Prepare a mão. Ok, bom. Pátio 5? Positivo, pátio 5 da cola da 17 também. O 4207. 4207, taxi via Alfa. Reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 4207. Uniforme, cópia. Petrolina autorizada em nível 220, na cola da pistão no 7, primeira curva à esquerda. Sai da Momo, após Momo Córdoba, após Córdoba direto. Controle 120, décima 8, responda 5505. Da Momo, com curva à esquerda, após Córdoba, Córdoba direto, Petrolina. 5505 é o transponder, 1208 é o controle. Uniforme Mike no passo. Correto, uniforme Mike, qual o problema? Meia dúzia, bota. Gente, tem livre acionamento para o táxi emitor 286, bom voo. Obrigado. Solo, tá 3896, antes da Juliette, na Alfa, antes da Juliette. Justamente. O Xenem 140, o fio estimado pelo liberar o setor, tem a aeronave que vai ingressar no portão 3. Ok, vai iniciar o táxi lento aqui para aparecer no ponto de espera. Quando lá é 18h30, caso queira retornar, volte na frequência. Excelente, não será necessário, obrigado. Então 3896, portão 3, azul 4207, portão 1. Portão 03, visual com a viata. Sincera 2733, prolonga a perna no vento no zero, aguardando para gerar base. 2733, prolongando a perna no vento, para ligar o caranabra. Sincera Olha o Tango de Bravo. Abandonando agora, o CIA vai para pouso na IMA. Tango de Bravo, chame torre 118 decimal 6. 103, chamará, grato. Manda para vir a base. Livre base corrigindo, aguardando autorização de toque remetida, o Sassari 2733. 2733, reportará na chama. Cura, tá perguntando de Bravo? Paulo Índia Bravo, vento em Salvador 060 graus com 5 nós, reporta no solo controlado. Conta lá no retornado, Tony de Bravo, senhora. Soluno 260, no solo 47, liberando próxima direita via Fox, soluno 21, decimal 9. 219, soluno Salvador, soluno 260, liberando Fox. 260, taxi Civia Alfa, após a Juliette, peraí. Alô, Fox, da Juliette, 260. Livre, toque arremetida, pista no zero, vento 070 graus, meia dúzia nós. 633, toque arremetida. Canea 6140, ponte Vera Pronto. Canea 6140, mantém ponto espera da 10, aguardando. O Oceaner 61 no 40, após a passagem do Caravan na Força Aérea, ele mantém o tipo 0. Ele mantém após o Caravan. Salvador, muito bom, Web 589. Siga, 589. Gentileza, a gente fez verificações técnicas aqui, o voo vai prosseguir, a gente entrou em contato com a companhia e eles nos informaram que não havia necessidade de fazer outro plano. O senhor continua autorizado aí, o nosso plano de voo que havia sido autorizado? Continua, continua sim. O mesmo plano foi feito na DLA, provavelmente pela companhia. Seu plano está válido até a 05 da próxima. Sempre pronto para o push. Tá ótimo, vai chamar pronto para o push, permanece então 360 na da Eulia da Bridge, o transponder 5467. Afirmativo, válido até 05, o F589. Muitíssimo obrigado. Manda a Juliette, voo no 260. Informação Sierra. Lama 738, disparo nível de voo 050, chegada Mari. 050, Mari, gol na 738. 900, pistola 0. Foi tratando do vento. Oceaner 6140, temos para informação, temos um cara da Força Aérea. Agora ingressando na perna do vento da 10, sem interferir, vai manter o número 10, ok? Livre decolagem, vento 0, 70 graus com 8 nós. Livre decolagem, visual com. Cara. Salvador, São 3198, bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. A informação é Airbus Oceaner iniciando rolagem. E a sua esquerda, mantendo o número 10, temos um Caravan da Força Aérea Brasileira, sem interferir com a aproximação. Continua aguardando autorização. Força Aérea 2733, prolonga a perna do vento da 10, reporta visual com Airbus Vetana final. 2733, prolongando do vento, está visual com Airbus. Afirmativo, aguardando apenas autorização para gerar base. Em 3198, vento 0, 70 graus com 9 nós, ajuste no 0 no 8, livre pouso, pista no 0, cheque 3. Pouso 0, 3, 1, 2. Oceaner 6140, decolador 51, controle em 1, 2, 0, decimal 8, bom voo. 2, 0, obrigado. Executa Tango Serra Alfa. Tango Serra Alfa, mantém as condições visuais de meu país, que é negar uma 018, frequência livre para coordenação. Tango Serra Alfa, vamos chamar para posto. Sim. Controle Oceaner 140, decolou na sua disputa. Oceaner 140, contato radar, sinal 350, saiu da PUCA. 50, PUCA. Solo 53, esperando próxima direita via Eco, chama Solo 121, decimal 9. Livre, toque remetido a pistão no 0, vento 0, 8, 0 graus com 8 nós. Livre acionamento, parte 5, reporta táxi, informe, Mike, informe. Área 2733, tocou a RMT aos 56, confirmando o novo toque remetido, ponto final. Nossa, agora ponto final. Afirmativo, suba para o número 10, ingressa na perna do vento 90, reporta girando base, não há tráfego a reportar, final 90. 2733, vai estar girando base então. Número 738, desça para 2000 pés, que é negado 017. Autorizado sinal LS, porta estabilizada. Desce para 2000 na 017, gol 938. Afirmativo, Força Aérea 2733, livre base, livre pouso, pistão no zero, vento 080 graus com 8 nós. 2733, livre pouso. Puxa, acionar no 05 web 6589. Obrigado, pushback, só chama o táxi web 589. Chama táxi 589. Ingresso, uniforme, micro, uniforme. Conta lá. Personal 6140, chame Recife 12685, alterne 12545. 2845, obrigado. 2733, no solo 59, táxi autorizado até o pátio militar, não me escuta até o corte. 2733. Gente, até a próxima, bom dia. No Mike Uniforme, tá livre o ingresso, reporta alinhado e pronto pra decolagem. Gente, reporta alinhado e pronto, de fato. 728, trajetória descida, restrito 1950, Sierra. Objeto 5728, despertar o nível de voo 050, chegada Mari. 050 na Mari 5728. Autorizado. Obrigado.